A pedido da Promotoria de Justiça de Boa Esperança, em recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reformando decisão da primeira instância, condenou o ex-prefeito daquele município por uso de um logotipo que fazia alusão a um partido político. O símbolo teria sido usado em atos institucionais, como carnês de IPTU e informativos oficiais, impressos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para agendamento de consultas médicas, além de ter sido fixado em alguns bens públicos. O julgamento ocorreu no último dia 5 de julho e a decisão foi publicada nesta terça-feira, 17. De acordo com a promotoria, a justiça havia imposto ao município a obrigação de retirar propaganda ilegal de quaisquer bens ou atos públicos. O prefeito foi condenado a ressarcir o município pelas despesas com a retirada da propaganda ilícita. Além disso, foi fixada multa diária para a hipótese de descumprimento das obrigações. Entretanto, após aquela decisão judicial, o prefeito continuou utilizando o mesmo símbolo em atos oficiais do município. Por isso, a promotoria entrou com ação por improbidade administrativa, alegando descumprimento à decisão judicial. O ex-prefeito esteve à frente do Executivo Municipal entre os anos de 2005 e 2008, sendo reeleito para o segundo mandato entre os anos de 2009 e 2012. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.